português do Brasil. Fim de semana. Sábado, dia 3 de fevereiro, 10 horas e 14 minutos. Marta, oi, aqui é a Carmen. Você já se levantou? Está no banho? Telefona para mim quando você se levantar. É que eu preciso fazer algumas compras. Você não quer ir comigo? A gente pode se encontrar lá pelas 11. Me liga, está bem? Sábado, dia 3 de fevereiro, 11 horas e 29 minutos. Marta, meu amor, é o Paulo. Onde você está? Hoje eu preciso trabalhar, mas amanhã podíamos almoçar juntos. Às 14h, está bom para você? Então, domingo às 14h. Liga para mim. Um beijo bem grande. Sábado, dia 3 de fevereiro, 11 horas e 37 minutos. Oi, Marta. Aqui é o José. Vou fazer uma festa hoje à noite aqui em casa a partir das 9 horas da noite. Você pode vir? Vem sim. Estou esperando, hein? Um beijo. Até mais tarde. Sábado, 3 de fevereiro, 12 horas e 45 minutos. Marta, aqui é o Daniel. E aí, tudo bem? Comigo tudo bem. Estou telefonando para saber se você não quer ir comigo no cinema. Hoje de tarde. Que tal às 16h? Liga para o meu celular. Até mais tarde. Tchau. Sábado, dia 3 de fevereiro, 16 horas e 8 minutos. Oi, Martinha querida, aqui é a mamãe. Estou com saudades. Você não quer passar aqui em casa amanhã de noite? Você poderia jantar com a gente lá pelas 8h. Liga pra mim. Beijinho.